Apenas miragem, mas nada nem brilho. Reluz a fantasia pelo sonho do seu filho. Mas atinge o interior, causa guerra e terror daquele que sem comer esquece o gosto do amor. Fatalidade, sonha com a verdade, achar que tem esperança. O gosto do sonho é trocar pela desconfiança. Se afundando devagar na falsidade, inspirar, erradicar, sentir que tem dignidade. Sem manchar, mas esperar o golpe certo. É sem travar, vacilar no momento correto. Nem sempre os malotes diz vida boa, mas ao contrário, se concentra e acaba com ela toda. Todavia te desejo de mão dupla. Se preocupa com exagero ou pesar da sua culpa. De mente cheia, a mentira estraçalha. Torna o sonho em pesadelo que se torna palhaçada. No picadeiro da vida, praga é que se decida. Nem sangue exerce tanto quanto a polícia. Tipo antigamente, há séculos atrás. Lá no começo, guerras e mortes brutais. De membros decepados como cultura. Mas decepam as chances daqueles que estão na rua. No viaduto, tem criança e adulto. Adultério do nosso Senado é um absurdo. Fingindo que não vê, lei cega pra quê? Pra servir como exemplo quando eles passam na TV. Catando latinha e comida do lixo. Luxo pra você que propaga tudo isso. Mutilação na TV da sua sala. Chacine no PC, criança sendo estuprada. Realidade, tudo é dinheiro. Cabe a você a cuidar do seu próprio herdeiro. Sondando as blindagens com antecipação. Seja bem-vindo aos parques, mundo da ilusão. Por isso que eu te digo, é apenas verdade. Olho pra frente e vejo apenas miragem. É a verdade, a mais miragem que se faz. A cada passo sereno, brilhando entre rivais. Do que se diz da paz, fica entre as suas razões. É a verdade, a mais miragem que se faz. A cada passo sereno, brilhando entre rivais. Do que se diz da paz, fica entre as suas razões. Seja bem-vindo na mente criada, o labirinto. Siga as pistas da vida, o passo dado no início. A escravidão, a dor da chibatada. Ou no farol, humilhação e cuspir na cara. Essa pátria amada da burguesia. Entre outras mil, passando fome, várias famílias. Sem BMW, luxo pra nós é lixo. Mente confundida, trava, deixa outro confundido. Repreendido, dotado de droga. Ou na antecipação dos malotes por dólar. Cesta básica, nem fala, ou bolsa família. Enfia no rabo do Senado essa micharia. Pra eles é assim, quanto facultativo. Eleger mais nós que paga a farsa dos bandidos. O rastro de palha, siga bem as migalhas da miséria. Alastrai no armário, não tem nada. Cozinhando o vento, guarda quadrada, espere o momento. É toca na cara e produto arrebento. O gosto do veneno na bancada réu. Martelo batido, sentido o gosto do fel. No céu, as paisagens se transfigura, transforma. Surgindo várias perguntas, várias figuras. Torna a opção das blindagens, caia a tiro com a precisão. A munição, sentenciado outro irmão. O que te salva é Deus, não o sangue nas mãos. Nem o barraco no morro, nem vítima, nem mano morto. Soterrado sonho, em plena margem de esgoto. Aviãozinho do réu, rezo por sua vida. Entre as vieles perfeitas da vila. Tirando toda a cor da paisagem. Olho pra frente, vejo apenas miragem. É a verdade, a mais miragem que se faz. A cada passo sereno, brilhando entre rivais. Do que se diz da paz, fica entre as suas razões. É a verdade, a mais miragem que se faz. A cada passo sereno, brilhando entre rivais. Diz da paz, fica entre as suas razões.